Alfa Romeo 363, desça para nível de voo 100. Alfa Romeo 363 na proa, desça para uma centena, 62 desfaz. Chilé 6224, serviço radar encerrado, 65 milhas, nordeste do Verde, Salvador. Chamo controle Aracaju, frequência 120.3. 203, 6224, boa noite. Alfa, Kilo, até o pátio 3, posição 3 Lima, tentando seu elevador. Já é autorizado a eletro, que foi o reparto estabilizado. 2000, autorizado, chamada estável, na 074. Salvador, muito boa noite. 5127 com informação alfa. Azul 5127, aciona a identificação, deixa a via chegada Bomed 1, até nível de voo 050. Via Bomed 1, até o 050, identificou 5127, tá bom. Com 127, voa direto Itap. Itap, muito obrigada, 527 Azul. Capitão 3520, desça para 2010, autorizado LS X-Ray, repasse estabilizado. 2000 X-Ray, reportaria, 3520. On the runway 32, vacate via right, taxi via Alpha Kilo for 3, position 4, Romeo. Taxi via Alpha Kilo, position 4, Romeo, Azul 2713. Chama 074 na escuta. Jogadores vão com a pista 6074. Chama 074, chama a frequência 118.95. Obrigado, gente. Ainda na frequência do controle. Ah, vai chamar, desculpa. Para Campina Grande, aguarde, Pop. Prepare a saída PUCA, transição de par. Torre 6074, marcador, LS X-Ray, estão zero. 6074, QRL 019, autorizado por 10, veto 50 graus, 7 nós. Autorizado, posição no zero, chaminé 074. Localizador Campo à Vista, com o avião Carambé, 3520. 3520, chama a torre, chama a torre, frequência 118, décimo lado 5. 195, tá certo, tá pouco, 3520. Torre Três Salvador, uma boa noite. Da 3520, final da 10, visual com a Bianca e Capista. 3520, continua a aproximação agora de pista livre. 3520. São 3398, aciona a identificação. Você havia chegado com mais de 1 para o nível de voo 060. Azul 5127, lista para 2000 pés, ajustando 020. Autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado, canceladas restrições da chegada. Para 2020, repassarei estabilizado, autorizado a fazer 5127. 227, direita, segue via Alfa Kilo, parte 3, posição 02, Romeu. Alfa Kilo, parte 3, 02, Romeu, a posição. Fechado pouso, 1-0, vem a torre, 5-0 graus, 7-9. Deve pouso, 3-5-2-0. D0 no solo aos 1-0, correção aos 4-0, libera a direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 1-0. Só Alfa, Juliette, Roberto, peguei 5-2-0. Foi no Campina Grande, 370 autorizado, repouso 1-0. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, na saída Tuca, transição de Itá. 1208 controle, 5206 outra espada. Que Lima Grande, autorizado 370, 2110, decola no zero, curva esquerda, Pucas e para. 120, decimal 8, 5206, transpon, levou 1170. Está pronto, se der retornamento, portão 2. Chegando correto, portão 2, autorizado por Chantar Taxi. Chantar Taxi com 1170. A 3398, desça para 2000 pés, ajustando 020, autorizado em Alexa 3, repasse estabilizado. Do 2000, vai reportar estabilizado no Alexa 3, 3398. Estabilizado 5127 da Azul. 5127, chama a torre, frequência 198, decimal 95. 1895. Com 2727 da Azul, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, muito bom dia, 5127 da Azul, estabilizado. 5127, autorizado público, está 10 vento, 50 graus, 7. É, confirma o vento, por gentileza? Sim, o vento? Isso, qual que é? 50 graus, 7 nós. Sim, estou autorizado, pouso 5127 da Azul. Com 1970 para o táxi, 179 a bordo, 4 horas, alternando o Recife. No ponto de espera da pista no zero, chame pronto. Querigal no zero no 9. Câmara pronto, ponto de espera no zero, com 19, gol 1970. 170 autorizado a Leima T10. Leima T10 com o 170. No solo 49, libera direita, táxi via alfa, quilotel, parte 3, produção 03, Romeu. Situa information alfa, passing 170 for 150. Azul Fozo 62, Skolka Dent, descendant to 2000 feet, ready 2019, fly direct to Buna intersection, cleared, LS X-ray runway 10, report established. 7-0, autorizado a decolagem no zero, vento 150 graus, 9 nós. Autorizado a decolagem no zero, voo 970. Estabilizando o 3398. 3398, chama torre frequência 118.95. 118.95.3398. Salvador, boa noite, Gona 222, cliente da Alfa, desce 170. Gona 228, aciona a identificação, desça até 3 mil pés, ajuste no 019, vou direto TAP. Boa, adivinhou meus pensamentos, desce 3 mil na frente TAP, Gona 222, obrigado. Salvador, boa noite, Gona 170, decolado, Fuca Zipa, passa 1400. Bruno, no 70, contato radar, suba para o nível de voo 370, via Santa Puca. 370, Puca, gol 970. Bruta 3398, estabilizado. 3398, que é legal, no 09, autorizado tudo. Então, no 0, o vento 150 graus, 8 mais. Um livre pouso 3398. controle Salvador, muito boa noite, eu sou 31970, passo 230, informação Bravo. 31970, aciona a identificação desta para 4000 pés, ajuste no 019, vou direto em TAP. Direto em TAP, 4000 pés, 1019, 31970, obrigado. Boa noite, eu tirei 520 para as condições. 520, qual é o horário do plano? 30. Deixa agora um instante. Confirme o destino. Já pessoal, eu tirei só as condições do campo. Deixa o campo, encontra-se sem chuva. O vento no momento é de 1,40 graus com 7 nós, que nem calmo 0,9. No momento estamos a 1.700 pés e visibilidade acima de 10 km. Está confirmando o vento? 1,40 graus, 7 nós. Certo, obrigado. Precisa vento, segue via alfa, juliette portão 2. Alfa, juliette 2, obrigado. Número 70, chamo Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 125, 25, 45, bom, 970. É And Azul 4062, establish a localizer runway inside. Azul 4062, contact Salvador Tower, frequency 118.95. 1895, thank you, Miss. Good night. Bruno 228, desça para 2000 pés, ajustando 09, autorizado LS X-ray, reporte estabilizado. 2000 pés, zona 09 no ajuste, reporte com 22. Ajustando 09. 3000 pés, 1019, 3177. Planeta 10019, clear to land, runway 10019, clear to land, runway 09. Roger, clear to land, Azul 4062. Controle, voo 9752, passo 220, para 170, Campo Abaixo. Voo 9752, chama o controle do Salvador, frequência 120.8. É chamado 208. Controle, voo 9752, passo 220, para 1970, na frente para bordo, ciente a informação, bravo. Voo 9752, oceano de identificação, desça para 4000 pés, ajustando 019, voo direto para TAP. Para 4000, 1099 na projeta, tem o gol 9752. Por favor, meu nome é Zola 03, libere à direita, táxi Alfa Juliette pro 101. Alfa Juliette pro 1, azul, táxi pro 062, obrigado. Corno 228, chama a torre, frequência 198, decimal 95. 1895, boa noite, Corno 228. 3170, desça para 2010, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2008, ali estabilizado, LS, está 3170. Estabilizado, LS, da 10. 3180, que é negar no 069. Autorizado pouso pistão no 0, senta no 40 graus, 069. Pouso autorizado no 090, voa 222, com 1019 para ajuste. 019. 1019 no ajuste, gol 1222. Localizador, está visual, está 3170. 3170, chama a torre, frequência 198, decimal 95. 3295, obrigado, uma boa noite. 19752, desça para 2000 pais, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado X-Ray, reporte estabilizado. Poderia voar Duna ou 9752? 19752, autorizado, reporte estabilizado. Duna vai reportar estabilizado. Solo 08, libera direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 02, Lima. Alfa Kilo, pátio 3, qual que é a posição? 02 Lima, do pátio 3. 2 Lima, boa, 2, 2, 2. noite. Tá 3170, estabilizado ele é, e dá 1-0. 3170, que legal no 019, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 069. Beleza, pouso 10, tá 3170. Esquerda agora, pátio 3, esse aí, pátio de cargas, posição 02 Lima. 2 Lima, grato. Salvador, boa noite, passageiro 2224. Formação Bravo. Controle Salvador, boa noite, a passarela do 2224, informação, Bravo. Passarela do 2224, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajustando a 09, voa direto e TAP. Ok, curva esquerda, pro de TAP, desce para 2000 pés, na transição 1019, 2224. 5-10. Tipo 2 no solo, Juno 7, direita, táxi Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 9. Central de Passarinho 2224, pode voar para o 065 para evitar um pequeno foco com luz aqui direito. Senhor, 065 por quantas milhas, Passarinho 2224? Como mais 15 milhas, senhorita? Não copiei. 15 milhas, 15 milhas. Passarinho 2224, autorizado para o 065, para desvio de informação, repassa na terra. Passarinho. Controle, passarinho do 2224, está presente, pode voar para onde? Duna? Passarinho do 2224, autorizado Duna, deixando para 2000 pés, GLS X-Ray, reposto estabilizado. Positivo, desce 2000 para onde? Duna, 2224, confirma 1019? Afirmo. Ok, obrigado.